à meia-noite. Paulo e Silas na prisão. Sua fé cheia de açoites, mas não tinham esquecido o valor da comunhão. Eles abrem o inário da vitória, cantam um hino ao Senhor. Deus envia uma orquestra que anima aquela festa e liberta o pregador. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar. Vai balançar, vai sacudir, vai ter poder. Da cabeça aos pés, veja agora as correntes, as algemas. Sem saber o que será, Paulo prega nos escombros. Todo mundo está atônito. O verdeu se revelar. Quando se prendia um crente, é somente pra testar. Corrente é bem forte. Vamos ver com quantos hinos ela vai se arrebentar. Sinta agora o terremoto que Deus vai mandar neste lugar.